favor, favor, não faça assim, assim. Quero te ver, te ver, perto de mim, de mim. Bem coladinho, amém. É muito bom, é bom. Quero você, você, só para mim, pra mim. Venha dançar, oh, oh. Venha dançar, pra mim. Venha dançar, amor. Venha dançar, amor. Venha dançar, pra mim. Venha dançar. Quando eu vejo você dançando sem parar, sinto meu corpo tremer. Meu desejo é só ficar bem pertinho de você. Não consigo controlar, largo tudo que já fiz pra ficar com você. Com você, você. Quero ficar, ficar perto de ti, de ti. Pra te amar, amar. Se você for, se for, não vou ficar, ficar. Vou com você, você. Pra não chorar. Por favor, favor, não faça assim, assim. Quero te ver, te ver, perto de mim, de mim. Bem coladinho, amém. É muito bom, é bom. Quero você, você, só para mim, pra mim. Venha dançar, amor. Venha dançar, pra mim. Venha dançar, amor. Venha dançar, amor. Venha dançar, pra mim. Venha dançar, amor. Venha dançar, amor. Venha dançar, amor. Venha dançar.